tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Despertas e o teu riso é como o dia iluminando tudo. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Perguntas e eu te respondo então. Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha o sol. E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa. Olha, faltando 3 minutinhos para as 8, vem aí o professor Emanuel Vital. Programa de responsabilidade do Sinti, Oeiras Piauí. Daqui a pouquinho a entrevista com a presidente do Sinti Piauí, professora Paulina Almeida. Muita informação já já no Educação em Pauta, que é a nossa próxima atração. É mais um campeão de audiência nas manhãs de sábado aqui pela Vale. Já adentrando aqui, Emanuel Vital, no alto da sua competência, né, do seu comprometimento com as informações, com o público ouvinte, tá pronto. Falou, minha gente, amanhã cedinho, Papai do Céu permitindo, estaremos aqui para mais um Saudade Não Tem Idade. Abraço a todos. Tchau, tchau. Até de repente. Feito louca, você vai buscar. Tá de bom tamanho. Minhas mãos. Vamos. Até o amanhecer. Vamos juntar os dois aí. Até o amanhecer. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro. Coração batendo forte no teu seio. Desesperada você vai gritar. Te amo. Cheiro, coração batendo forte no teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro. O seu rádio está sintonizado em ZYI 922. Rádio Vale do Canindé, em amplitude modulada 990 kHz. Oeiras, primeira capital, Piauí, Brasil. A partir de agora, passamos a apresentar o programa Educação em Pauta. Sou povo, sou pó, sou poeira, sou moleque sujo, quero trabalhar. Diálogos, debates, entrevistas e muito mais. O sacrifício me destrói, o meu salário dói. Quando vou receber? Programa Educação em Pauta. Sua manhã pautada na educação. Olá, bom dia. Sábado, 8 de junho de 2024, 8 horas da manhã, Rádio Vale do Canindé, AM 990, professor Emanuel Vital, informativo Educação em Pauta. Todo sábado, de 8 a 8h30, depois do campeão de audiência Carlos Alberto Carluxo, com seu Saudade Não Tem Idade, o Sinti Piauí Núcleo Regional de Oeiras chega com esse informativo. São 30 minutos de muita informação do Sinti Estadual, como também as informações do nosso Núcleo Regional para você que faz parte da nossa categoria, para a sociedade em geral como um todo. Afinal de contas, a educação é interesse de todos. Hoje, dia 8 de junho de 2024, é o nosso Núcleo Regional de Oeiras, que é presidido pelo professor José Augusto Vieira. É 8 de junho de 2024, em que o calendário traz como dia do citricultor, dia do oceanógrafo e dia mundial dos oceanos. Nós queremos começar o programa de hoje agradecendo a Deus pela oportunidade e também agradecer a você que está aí do outro lado ouvindo o nosso informe. Um obrigado a quem está a nos ouvir na cidade de Oeiras. Para nós é motivo de muita alegria saber que estamos fazendo essa comunicação, porque temos você aí do outro lado a nos escutar. Bom dia especial também à turma que está sintonizada conosco na zona rural do nosso município. Um alô, um abraço especial a todos vocês. Toda a categoria da classe da educação que está sintonizada conosco, um obrigado. Satisfação muito grande. Um abraço a todos vocês, professores, profissionais da educação que forma a educação do nosso regional de Oeiras, como também dos municípios jurisdicionados. Nós queremos também mandar um alô especial a todo mundo que está sintonizado conosco nas 10 cidades jurisdicionadas. Um bom dia aos amigos em Cajazeiras do Piauí, em Colônia do Piauí, Campinas do Piauí. Bom dia aos amigos em Floresta do Piauí, São João da Varjota. Bom dia aos sintonizados em São José do Peixe, Santo Inácio do Piauí. Bom dia aos amigos sintonizados ainda em Santa Rosa do Piauí, São Miguel do Fidalgo. Bom dia aos amigos sintonizados conosco lá em Tanque do Piauí. São as 10 cidades que, junto aqui com a nossa sede, Oeiras, compõem a sede regional de Oeiras, o núcleo regional de Oeiras, que está entre as 27 diretorias do Sinti Estadual. Um bom dia também aos amigos que acompanham a diretoria Luta, Trabalho e Compromisso, que juntamente com o professor José Augusto Vieira compõe aqui esse núcleo regional de Oeiras. Nós queremos trazer para início de conversa aqui no nosso informe, dizer que amanhã, dia 9 de junho de 2024, nós temos o funcionamento do nosso clube social. Nosso clube social localizado no bairro Uberaba. Clube social que abre a partir das 11 horas da manhã. Esse atendimento ele se estende até as 17 horas. Você que quer passar, aproveitar o seu domingo em um local aprazível, com muita sombra, com piscina para criança, piscina para adultos também, serviço de bar, música ambiente, churrasqueira, enfim. O local é o bairro Uberaba e é lá no Clube Social do Sinti Regional de Oeiras. Abre 11 e vai até as 17 horas. Chamar a atenção também dos amigos que estão conectados conosco, já perguntar sobre o aplicativo da prova de vida. Primeiro dizer que o nosso escritório regional, localizado na Padre Damasceno, número 29, próximo ao Sobrado Major Celemérico, ele está funcionando normalmente, abrindo todo dia de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia, das 14 às 17 horas. Busque-nos, inclusive, para a realização da sua prova de vida, caso você tenha qualquer complicação na hora da realização da mesma. Você pode entrar em contato com algum membro da diretoria do nosso Sinti Oeiras, como também você pode se dirigir ali ao nosso escritório Padre Damasceno, ou ainda entrar em contato conosco através do telefone 999-390069. 999-390069 é o contato do nosso escritório regional. Nós temos lá uma pessoa, a nossa querida secretária Jocionês, que está a nos atender a contento. É isso. São 8 horas e 5 minutos. O programa Educação em Pauta deste sábado, dia 8 de junho de 2024. A apresentação, professor Emanuel Vital. Dizer, minha gente, aqui ainda, no início do programa, que nós hoje conversaremos no nosso programa com a presidente estadual do Sinti Piauí, professora Paulina Almeida, que já estará participando conosco, trazendo as últimas informações a respeito da luta sindical, como também as novidades a respeito da educação do estado do Piauí, sobretudo as manifestações, sobretudo as reuniões, sobretudo as cobranças que essa entidade sindical tem feito, está fazendo e tem aí um calendário de muita programação a respeito da luta da classe trabalhadora. Daqui a pouquinho, com a participação da presidente estadual, professora Paulina Almeida. São 8 horas e 6 minutos. Eu queria dizer aqui ainda, minha gente, que o pessoal que está a nos perguntar no telefone aí, WhatsApp, essas dúvidas que vocês estão a nos perguntar, quais são as dúvidas a respeito do que a gente acabou de anunciar aqui, a prova de vida, como também de algumas ações, vocês podem estar entrando em contato conosco por toda a semana. Você pode estar indo também ao nosso escritório regional e com certeza por lá vocês terão as informações devidas. Vocês podem entrar em contato conosco também, com o professor Emanuel Vital, aqui depois que terminar o programa, nós terminarmos o programa, como também você pode entrar em contato com o presidente, professor José Augusto Vieira, que ele tem essas informações devidamente corretas para lhe passar. E ainda dizer que no próximo dia 17 de junho, o Sinti Estadual conclama toda a classe trabalhadora. Nós estaremos realizando lá em Teresina uma manifestação em frente ao Palácio do Karnak. É um dia de manifestação também com... cobrando lá em frente ao Palácio do Karnak, diante de uma manifestação. O dia é 17 de junho. Pois é isso, são 8 horas e 7 minutos, são 8 horas e 8 minutos. Estamos apresentando, já já estamos de volta com o nosso informe Educação em Pauta. Estamos apresentando o programa Educação em Pauta, sua manhã pautada na educação. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo. Muito bem, são 8 horas e 8 horas e 9 minutos. O Informe Educação em Pauta deste sábado, dia 8 de junho de 2024. Nós estávamos aqui já comentando a respeito da manifestação do próximo dia 17 de junho, que acontece lá em Teresina, no Palácio do Karnak. E já está conosco a presidente estadual do Sinti Piauí, que participa a partir de agora do Informe Educação em Pauta. Professora Paulina, bom dia, seja bem-vinda ao Informe Educação em Pauta. Bom dia, Carluxo, bom dia, Emanuel, bom dia a todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras em educação, ativos, aposentados, professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola. É sempre um prazer nós participarmos do programa aqui da Regional de Oeiras. Estamos à disposição. Muito bem, são 8 horas e 10 minutos e a gente começa a conversar a partir de agora com a presidente do SINT estadual, professora Paulina Almeida. Paulina, antes de nós entrarmos aqui na seara da próxima semana, só lembrar que no mês passado, você, juntamente com um grupo de pessoas aqui do núcleo do SINT estadual, com representantes da classe trabalhadora de todo o país, as centrais sindicais, sindicatos de todo o país, participando de mais uma marcha da classe trabalhadora. O SINT Piauí marcou presença. E eu queria perguntar à presidente estadual, Paulina, o que representou, o significado do SINT estar em Brasília participando da marcha da classe trabalhadora? Então, representa muito, até porque nós somos filiados à CUT, à CNTE, e essa foi uma orientação da CNTE como forma de fazer uma luta unificada em todo o país, lutando pelos direitos sociais, em especial o piso do magistério, lutando pelo piso dos funcionários de escola, lutando pela questão de que os secretários de Estado e os secretários municipais, os governadores e os prefeitos, eles querem a mudança no artigo 5º da Lei do Piso do Magistério, que é a Lei 11.738 de 2008, mudando o critério de reajuste. Eles querem pelo INPC, que na verdade seria um valor sem significância. Se hoje o reajuste pelo custo aluno, qualidade inicial, é pequeno, não tem quase significado para o bolso do trabalhador, você imagine fazer o reajuste pelo INPC. Então, esse é um debate nacional, mas é um debate estadual, municipal, onde nós temos que fazer parte da nossa opinião, dizer não, que nós só aceitamos debater o artigo 5º da Lei do Piso do Magistério se for para tratar da carreira, porque é isso que acontece principalmente no estado do Piauí. Tem outros estados também que têm essa mesma condição nossa, não é? Onde não fazem a carreira dos trabalhadores. A carreira do estado do Piauí, da rede estadual, ela foi destruída nos últimos de 2018 para cá. Então está totalmente destruída, não é porque o nosso plano de carreira esteja, eu diria que defasado, e a gente não conseguiu debate ainda com o governo, porque tem que ser o governo e a classe trabalhadora, e nós temos proposta, não é falta de buscar esse debate, infelizmente o governo não tem interesse político, né? Então nós só aceitamos o debate do artigo 5º, da Lei do Piso, se for integrado o debate da carreira dos profissionais de educação em todo o país. Se não for integrado, nós não temos interesse de debater. Então, no estado do Piauí, nós levamos um ônibus com 60 pessoas. De todos os núcleos regionais foram representação, como aqui de Oeiras foi a professora Conceição Martins, foi a professora Benedita daqui, mas só que ela é diretora estadual também, né? E foram representantes de todas as cidades de nós lá da capital. Então foi muito importante, é sempre bom a categoria ver que a luta, ela começa a nível nacional. E a gente também faz a luta daquilo que vem a nível nacional nos estados e nos municípios. Muita gente pensa que essa questão da carreira é só aqui no estado do Piauí. Não, ela começa um debate nacional. E aí os estados agregam esse debate e aí não fazem a carreira ou cortam por completo a carreira dos profissionais. Foi muito importante. Muito bem, professora, a gente percebe, né, a manifestação lá, a marcha, muito grande, inclusive, eu assistia através das redes sociais. E aí a gente percebeu também que foi um dia de demonstrar Além da manifestação, foi um dia de demonstrar também algumas inquietações. E eu percebi que uma das inquietações da classe trabalhadora, sobretudo os profissionais da educação, a respeito ainda dessa questão do novo ensino médio, professor. Sim, foi também o debate, foram vários pontos, direitos sociais, né, que vem sendo anulados. O PL 5.230 de 2023, ele trata da questão do ensino médio, porque como nós sabemos, Emanuel, o ensino médio que hoje tem vigente no nosso país é um ensino médio que não tem motivação para os estudantes e muito menos para os trabalhadores ensinarem. Ele é proposital para levar uma parte do dinheiro público, do recurso público para o setor privado, né? Ele é proposital para ensinar os alunos, os estudantes a serem subservientes, né? E não é isso que nós queremos no nosso país. Nós queremos educação pública de qualidade para todos e para todas, onde o estudante, ele vai, quando ele se forma, ele seja um ser humano, um cidadão autônomo, né? E esse ensino médio que hoje vigora não é isso que ele traz. Então, ele foi diminuído a carga horária dos componentes curriculares. Foi colocado o notório saber, onde hoje você vê nas escolas vários profissionais que não são do setor da educação ministrando aula sem nenhuma didática, né? Sem nenhum preparo. Primeiro porque ele nem passou no concurso público. Então são de outros setores, de outras áreas, mas porque tem um determinado conhecimento, a lei do novo ensino médio fala para eles têm direito de adentrar na escola e ministrar aulas. Então você vê essas aberrações e tantas outras, né? Como por exemplo os itinerários formativos, sem uma nomenclatura, sem uma aprovação, sem um direcionamento com as disciplinas. Então é isso que nós, do movimento sindical, da CNTE, da CUT, não concordamos. Então esse PL 5.230, ele melhora a questão do ensino médio no país. Então a nossa luta é para que esse PL seja aprovado. Ele já foi aprovado na Câmara Federal, está tramitando no Senado e ele melhora muitas coisas. A exemplo da jornada da carga horária, ele traz as outras disciplinas que foram diminuídas ou retiradas do currículo. Essa questão do itinerário formativo, ele diz que tem que ter aprovação nacional, o nome do itinerário, o conteúdo do itinerário, porque o que a gente sabe é que esses itinerários, os alunos ficam praticamente com aula vaga, né? O professor não tem o conteúdo, porque não é orientado pelas coordenações das gerências para ter esse conteúdo, então os alunos têm o prejuízo. Então é por tudo isso que nós estamos lutando para que o ensino médio melhore nosso país. Se for aprovado no Senado, ainda esse final de ano há uma orientação onde tem que ser revista a BNCC, né? Principalmente nessa parte da formação geral básica. Então são essas questões. Muito bem, 8 e 18. E aí, professora, chegando aqui à questão estadual, logo na sequência, a senhora e um grupo de pessoas do Sint Estadual já estiveram participando de mais uma mesa de negociação. E aí, salvo engano, entre as pautas discutidas, aí eu queria que a senhora trouxesse para nós algo a respeito das cobranças, promoções e progressões. Mais uma cobrança do Sint, alguma resposta do governo do estado? Olha, primeiro nós participamos da mesa de negociação, foi ao final de maio, não me recordo aqui a data, né, onde tinha lá, são 45 sindicatos, 46 sindicatos, tinha uma média de 30 nessa mesa, a reunião foi no Tribunal de Contas do Estado, ao final de maio, não me recordo aqui, não sei se foi dia 27 de maio, né? E lá, aquela reunião imensa, que você sabe que é uma reunião imensa dessa, não tem como você falar tudo, né? Porque eles dão 5 minutos para cada presidente de sindicato. Só vai o presidente mesmo, não vai outro diretor, ninguém. É fechada a reunião. E lá compareceu à reunião o secretário de administração, que é quem coordena essa mesa de negociação. Compareceu a professora Núbia, que é da secretaria Séries, e há uma mentira que ela articula os movimentos sociais, isso não é verdade, só se articula com outros. O nosso, que é o movimento social sindical da educação, não há articulação conosco. E é porque ela é professora, mas não há essa articulação. E o secretário de educação, ele demorou meia hora, depois ficou uma outra pessoa lá da SEDUC na reunião. E só esses três, não, o da Fazenda também, ele compareceu, depois saiu. Ficou mais, foi a professora Núbia, que é da Séries, e o secretário Samuel, que é da Secretaria de Administração. Então eles colocaram lá alguns pontos, tipo o regimento interno, uma discussão sobre o regimento interno da mesa de negociação, que esse regimento está rolando desde quando iniciou a mesa e nós não conseguimos ainda aprovar, né, como é que vai ser essa mesa, mas começaram lá uma discussão e nós pedimos para que nós trouxéssemos o regimento para casa para ler, para quando a gente voltar na próxima, esse mês de junho, vai ter uma outra reunião para a gente aprovar o regimento. E depois eles deram a oportunidade para a gente falar, colocaram lá o tanto de promoções e progressões que já deram para os trabalhadores de todos os setores. Então nós cobramos a mudança de nível, que a mudança de nível foi colocada, de nós da educação, foi colocada nos contra-cheques, foi colocada no Diário Oficial no mês de janeiro. E só agora, de abril para maio, em maio mais precisamente, foi que saiu o dinheiro. Então nós cobramos dizendo que quando tiver a promoção, que são muitas e tem lá coisas engavetadas nossas, que eles colocaram que estão no Carnac para o governo assinar, e nós colocamos que quando for determinado uma promoção e for para o Diário Oficial, tem que ir naquele mesmo mês para o contra-cheque do servidor. Então essa foi uma cobrança nossa. E também tratamos dos erros nos contra-cheques, que eu falei lá em nome do Sindicato Piauí, que parece-me que é proposital, porque no estado do Piauí nós temos uma agência que agora mudou de ATI para ETIP, né, uma agência de informática, que é de tecnologia, não é isso? Que mudou de ATI para ETIP, e que era melhor quando essa agência de tecnologia cuidava dos nossos descontos, dos nossos contra-cheques, e que hoje tem 2 anos que eles trabalham com uma agência de tecnologia que era de BH, Belo Horizonte, e agora mudou para outra de João Pessoa. Fazem cadastro, tem alta tecnologia e nada funciona, não é? Porque a cada mês nós somos... nós somos assim, ficamos assustados. Nós somos surpreendidos que mês a mês, um erro atrás do outro, professor. É, um mês atrás do outro vem problemas nos contra-cheques. Aí eu disse, por que que não vem com erro para mais para o servidor? Só vem a menos, né? Então isso, na minha visão, é proposital. Aí veio muito erro no contra-cheque dos aposentados, como o maior exemplo que eu levei em mãos foi o meu contra-cheque, para mostrar que eu não recebi nenhum real de reajuste, e a grande maioria dos servidores aposentados, que são da classe E4, né? Veio um erro geral praticamente. E alguns outros de outros níveis e classes, né? Na nossa visão, veio erro no contra-cheque dos servidores funcionários de escola, porque eles não recebiam um salário mínimo até agora em maio, e essa é uma reclamação que para nós é uma aberração, né? Porque nenhum cidadão nesse país deve ganhar menos que o salário mínimo, trabalhando mês a mês, né? E aí eles botaram o reajuste de 5,35, foi no salário anterior. do ano anterior. Não foi em cima de 4 pontos de 1.412. Então, isso nós fizemos uma reclamação, né? E também a escola de tempo integral, a lotação dela, a gratificação. Tem muitas pessoas que estão na escola de tempo integral fazendo horas. É, por conta desse novo ensino médio, elas não recebem gratificação. É, tem funcionário que não recebe, tem professor que não recebe. É, então, foram várias colocações que nós fizemos sobre essa questão da educação. A discussão sobre o plano de carreira, que eles dizem que só vão começar essa discussão lá para o mês, depois do mês de agosto, né? Nós cobramos o concurso público urgente, porque o concurso público é bom para quem está como seletista, o grande número de seletistas, isso não é bom, isso é ilegal. Então, por que que deve fazer o concurso? Porque é bom para os seletistas, dá oportunidade para as pessoas que querem entrar na rede. Outra coisa, quando entrar essas pessoas novas na rede, vai ter o desconto para ajudar no pagamento das aposentadorias, não é? Porque hoje, toda vez que vai se discutir reajuste, o governo diz que tem para os ativos, não tem para os aposentados, né? E aí a gente sabe que o aposentado não recebe, não é do Fundeb, é apenas do fundo de caixa do Funprev. Então, quando vier pessoas novas para entrar na rede através do concurso, isso melhora para a questão dos aposentados. Então, foram essas e muitas outras colocações que nós fizemos lá de cobrança da nossa parte da educação. Muito bem. Lá o secretário de Estado no momento não estava, tinha uma senhora chamada Nathalie, que é da Secretaria de Educação, ela disse que sempre dialoga com o Cinti Piauí, eu disse que não é verdade. Quantas vezes eu já tinha conversado com ela lá na SEDUC, a gente vai lá, não consegue falar com as pessoas, com o secretário muito menos. Então nós colocamos as nossas inquietações e deixamos para que eles nos deem respostas. Muito bom, são 8 horas e 27 minutos. Professora, a nossa pauta é muito extensa, mas o nosso tempo é curto. E aí, nós já nos encaminhando aqui para os minutos finais do nosso Informe Educação em Pauta, 8h27. Eu queria apenas que a senhora fizesse aí o convite, então, para mais essa manifestação do dia 17. E aí, na sequência, já se despedisse da categoria que lhe ouve atentamente. Certo. E só dizer que depois do dia da mesa, nós também falamos com o secretário, com o doutor Bruno, que é da Secretaria de Administração, em particular, fomos uma reunião só nós do Cinti e ele, e colocamos passo a passo essas reclamações, ele anotou tudo e ficou de nos dar uma resposta. Estamos aguardando, porque ele disse que nem tudo ele teria resposta ali, porque não depende dele, depende do governo. Então, estamos aguardando, mas foi na Secretaria de Administração. Então, é convidar os trabalhadores e trabalhadoras para uma grande mobilização no Palácio de Karnak, agora no próximo dia 17 de junho, né, às 8h30, lá no Karnak, em Teresina. É importante a sua participação. Às vezes a categoria reclama, diz o que que o Cinti faz? O Cinti trabalha todos os dias lutando pelo direito da categoria, tem preocupações, vai no IAP, vai na SEDUC, vai no FUNPREV, vai no Ministério Público, né? Vai no Tribunal de Contas, então a gente não para, mas quando chama a categoria, ela deixa que vá apenas à diretoria do Cinti. Mas nós estamos convidando todo mundo para participar, para poder lutar por aquilo que nós entendemos que são direitos sociais e que nós temos direitos. Então você está sendo convocado. O mais é agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos à disposição de todos e de todas e dizer que a luta é de cada um e de cada uma para que nós sejamos vitoriosos e vitoriosas. Agradecer a oportunidade a você, Carlos, a Emanuel Vital, ao professor José Augusto e abraçar fraternalmente cada um de vocês e todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação da regional, seja aqui da cidade ou dos municípios jurisdicionados. Um abraço. Bom dia. Bom dia, a gente ouviu, muito obrigado, professora Paulina, a gente ouviu aí a fala da presidente estadual, professora Paulina Almeida, discorrendo aí sobre a pauta de luta do nosso Sinti Piauí. São 8 horas e 29 minutos, aproveitar esse minuto final, seu Carlos Alberto, para fazer um novo convite. No dia 28 de junho é o Baile da Melhor Idade Sinti Oeiras, do mês de junho. Nós tivemos o retorno agora no mês passado, no mês de maio, dia 31. O próximo evento acontece no dia 28 de junho. Será o Arraiá do Sinti Oeiras. É dia 28 de junho, o local é o mesmo, é o nosso clube social. Nós teremos lá um baile diferenciado com caracterização junina. Você que vai, você que sempre está presente, a gente comunica, inclusive, convida que você possa ir vestido a caráter. O dia é 28 de junho para que nós façamos lá esse segundo baile da melhor idade. Nesse ensejo é o São João do Sinti Regional de Oeiras. São 8h30 e aí a gente encerra o programa Educação em Pauta deste sábado, dia 8 de junho de 2024. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer a Carlos Alberto Carluxo pela gentileza e presteza de sempre em colocar sempre o nosso informativo no ar. E dizer que no sábado que vem, se for da vontade de Deus, nós estaremos em mais um Informe Educação em Pauta. Bom dia. Acabamos de apresentar o programa Educação em Pauta. Educação em Pauta. Sou povo, sou pó, sou poeira, sou moleque sujo, quero trabalhar. Viver uma vida rotineira, trabalhar cantando que é pra disfarçar. A luta e o desespero pra ganhar dinheiro, pra me sustentar. Acabamos de apresentar o programa Educação em Pauta. Educação em Pauta. Sou povo, sou pó, sou poeira, sou moleque sujo, quero trabalhar. Viver uma vida rotineira, trabalhar cantando que é pra disfarçar. A luta e o desespero pra ganhar dinheiro, pra me sustentar. Sacrifício me destrói, o meu salário dói, quando vou receber? Mil contas estão me esperando, a mulher reclamando, e o que eu vou fazer? A Rádio Vale do Canindé é liderança absoluta entre todas as rádios AM do estado do Piauí, no aplicativo RádiosNet. Resultado da credibilidade e responsabilidade com os parceiros, da prestação de serviço e da excelente forma de entreter o ouvinte. Rádio Vale do Canindé é absolutamente a mais ouvida. Vem aí uma nova Vale, com um jeito novo de fazer rádio. Em breve, Rádio Vale do Canindé FM, 93,7 MHz. Aguardem! A Rádio Vale do Canindé é liderança absoluta entre todas as rádios AM do estado do Piauí, no aplicativo RádiosNet. Resultado da credibilidade e responsabilidade com os parceiros, da prestação de serviço e da excelente forma de entreter o ouvinte. Rádio Vale do Canindé é absolutamente a mais ouvida. Vem aí uma nova Vale, com um jeito novo de fazer rádio. Em breve, Rádio Vale do Canindé FM, 93,7 MHz. Aguardem! Atenção, clientes Virtex. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o Virtex App. Baixe agora mesmo nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente Virtex, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. Virtex App. Praticidade na palma da sua mão. Energia solar agora é regulamentada por lei. Isso significa mais segurança para seu investimento. E com a Voltec você tem muito mais qualidade. Por isso, na hora de fazer seu projeto solar, nos procure. Somos referência no mercado de energia solar, com mais de 1.200 projetos homologados e mão de obra especializada. Isso mostra nosso comprometimento, qualidade e segurança na execução do seu projeto. Instalando seu sistema solar com a Voltec, você tem garantia a longo prazo de nosso atendimento, pois já estamos no mercado solar há 9 anos. Não arrisque a segurança do seu patrimônio e da sua família. Faça seu projeto com quem conhece e se preocupa com qualidade. Solicite seu orçamento através WhatsApp 89 99452 4249. Avenida Duque de Caxias 225, próximo à oficina Moto Souza. Venha pra Voltec. Rádio Vale do Canindé AM. Você tá precisando de dinheiro? Vem pra Oeiras Cred. Empréstimo consignado é aqui. Dinheiro rápido e sem burocracia. Liberamos em até 24 horas. Trabalhamos com todos os bancos. Realizamos empréstimos para aposentados, pensionistas, servidores públicos federais. Fazemos para quem tem representante legal, BPC e LOAS. E ainda antecipamos o seu FGTS. Tá precisando de dinheiro? Vem pra Oeiras Cred. Empréstimo consignado é aqui, Oeiras Cred. Dinheiro rápido e sem burocracia. Rua Zacarias de Góes, número 95. Telefone 899-9413-6195. Oeiras Cred. A Prefeitura de Oeiras ampliou os serviços disponíveis na Secretaria de Agricultura. Agora estamos emitindo contrato de comodato rural, declaração de posse, carteira de trabalho digital, declaração de renda, INSS digital, inscrição INSS, seguro especial, agendamentos de perícias, médicas, CINIS, prova de vida, forma digital, encaminhamento de projetos, agroamigo, declaração ITR primeira vez renovação, espelho de título, segunda via CPF, em breve, mais novidades. Prefeitura de Oeiras, mais trabalho, novas conquistas. Rádio Vale do Canindé AM. Nesse mês dos namorados, celebre o amor com as óticas Rivelini. Nas óticas Rivelini, compras acima de R$200 ou pagamento de prestações, você participa do nosso sorteio e pode ganhar uma cesta personalizada para surpreender seu amor. E ainda, conte com aqueles descontos imperdíveis nos óculos de esportes, relógios e perfumes importados. Promoção válida de 20 de maio a 12 de junho. Então, não perca tempo. Venha já para as óticas Rivelini e descubra o amor em cada detalhe. Visite-nos hoje mesmo na Avenida Cândido Aleixo, número 154, Centro, ao lado da Lotérica, em frente à Caixa, Oeiras, Piauí. Contato 99976-1998. Casa de Carnes Oliveira. Carnes e frios de qualidade, preparados do jeito que você gosta, com preço imperdível. Aqui você tem a certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. Casa de Carnes Oliveira, localizada na rua Zacarias de Góes e Vasconcelos, número 112, Centro de Oeiras, no antigo prédio do Frigotil. Fone WhatsApp 89 99415 7926. Casa de Carnes Oliveira. Vale do Canindé AM, a mais ouvida da região. De volta! Agora, na sua Vale do Canindé AM, você vai curtir muito som, muita descontração e muito agito com Thiago Carlos e o melhor de tudo. Chegando na sua ZYI 922, frequência de 990 kHz de Oeiras, Piauí, para todo mundo. Aqui é Thiago Carlos comandando a mais ouvida de toda a região neste sábado. sabadão, 8 de junho de 2024, chegando com muito som pra você, até o meio-dia, muita energia positiva e muito alto astral nessa manhã de sabadão. E você interage comigo através do WhatsApp da Vale, 089-2222-0347, ou liga pro nosso fixo, né? Manda aí o teu áudio, pede o teu som, que eu vou estar rolando pra você. Até o meio-dia, tô no ar! O melhor de tudo, com Thiago Carlos. Every day you see me walk away, I ain't got no more reason to stay. Say goodbye and I'll be on my way. I'm out of your business, out of your business. Todo lugar, todo mundo liga. Vale do Canindé. Tô perdida no baile, tá pura maldade. Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem. Saiu com as amigas, só chega mais tarde. Só chega mais tarde. O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te